Pós-2000, direto Jambo, 362. 0330 e pós-táxi. 2A3854. P310, solicitação do centro Recife, vai manter posição alinhado por mais um minuto. Gente, está pela frente aí, prossegue Recife? Confirme? Esse tráfego que decolou na sua frente, ele prossegue para Recife? Para Natal. Ah, tá aqui, obrigado. Tá bravo, passando 192. Gol 9212, na chegada Mari, vou ir Mari para interceptar a chegada e desço até o 050. Mari, 050, gol 9212. Zero, livre decolar dono zero, vento 090 graus com 8 nós. Autorizado decolagem dono zero, 6310. Dono 604, complete a aproximação final e chame torre, ONU 8, decimal 95. 1895, boa noite, Juliano, ONU 604. Finalmente, bom pouco. Gol 9272, desça para 2000, o ajuste permanece, está autorizado o procedimento ILS que tem reporte localizador. Espera 2000, reportará o localizador, gol 92, tá chegando. Zero, decolar 242, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 63, 10. 69. 310, decolou na PUCA. 6310, boa noite, contato radar, subindo para o 350 na saída PUCA. 350, PUCA, 6310. 04. Foi elétrico, 9272. 9272, torre, 1895. 1895, obrigado. Da 3662, subestimado nível de voo 330. Restrito 330-03662. Voo 9272. Boa noite, 9272, é parte externa. Pode falar. Voo 9604, solo 44, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Obrigado. Do táxi de Engie Alfa, no ponto de esperada 10, torre 1895, quem negar 1012, boa viagem. Teve táxi de Engie Alfa, ponto de esperada 10, quem negar 1012, obrigado, boa noite. Recife, na frequência 1235-45, alternativa 2685. Vindo 330, Recife, chamando agora Recife 1245-2085, tá 3663-662. Táxi Avião Alfa, enquanto antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. O... Mas, altímetro no 0, no 2. Está passando externo, baixar travado, livre pouso, 90, voo 92, 72. 3 horas e 50 minutos de autonomia, 126 agora. Fechado o táxi. E a Indy Alpha no ponto de esperada 10, torre 1895, quem negar 1012, boa viagem. 1012 ajustado, autorizado o táxi via Indy Alpha, ponto de esperada 1895, 889. noite, boa noite na chegada da Mari, foi Mari para a chegada no ideal, desça até o 060. Desce no ideal, desce no 060, na chegada Mari. Manda para a Mari, está presente? Autorizado. O 9212, essa 2000 pés, ajuste Salvador 10012. 2012, vou 9212. Salvador, boa noite, o Oceané 6303. Oceané 6303, na chegada bom, Fivona, logo em espécie, se está chegada, desça até o 070 e a sua identificação. Ficou descendo ao 070, Oceané 6303. Usando 250, está voando na proa de Bonf para avisar formações. Sim, está autorizado o Bonf de evitar a formação. 2 da noite, está autorizado o Vistap, desça 4000 pés, o ajuste é 1012. Vistap 4000, 1012, 352 da noite. Cena 63. 1-3, desça até o 050. 050, 1-5-3. Vem até o 0-3-2-5. 9272, solo aos 48, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Vem à direita, solo 219, voo 9272. Na 6310, chamei o centro Recife na frequência 133-65, alternativa 134, decimal 5. 3365-3465-63-10. Gol 9212, autoridade LSXC, reporte localizador. Reporte para localizador, gol 9212. Alfa, mantém antes da Juliette, 9272. 889, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Ele mantém 889. decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 58 com controle 208, bom trabalho, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3858. 3858, boa noite, contato radar, subindo para o 370 na saída Momo. Contato radar 370 Momo, tá 3858. Livre decolada 1-0, vento 090 graus com 7 nós. Livre decolada, chegou no 889. Alfa, aqui da Juliette, chegou 9272. O 9272 vai taxiar até outra vez o 06 e aguardar a viatura follow da Esfero para guiá-lo até o 09. Afirmativo, então autorizados até o través da 06, guardando a FOL, Gol 9272. Localizador, Gol 9212. Gol 9212, complete aproximado para o final, chame torre, ano noite, decimal 9. 295, Gol 9212. Salvador, Gol 9212, boa noite, 3 milhas do externo. Gente, é parte externa, 9212. Pois parar, Gol 9212. Gol 889, decolado ao 52, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Gol 889. Gol 1889, contato radar, subindo para 320 na saída da El. 320 da El, 889. Desça para 2000 pés. Ajuste 1-0-1-2. Autorizado ele é TXT, reporte localizador. 2018 para 2010, autorizado IMS-FTA. 2018. Tente, poderia confirmar o pote, 45? Recordou no 7? Serra Tango, Salvador Vitória da Conquista, 180 nível. Decolada 1-7, primeira curva à direita, arbora após direto Vitória da Conquista, 1-2-0-8, 1 controle, 5-1-5-1, transponder. Decolada 1-7, curva à direita, ponte agora após direto correto, acionamento de táxi, torre 1-8-9-5, Uxque Serra Tango. Poderia confirmar pessoas a bordo? Passa a bordo, vai chamar. Dá pro Gol 989? Salvador, tô passando isso, Serra Tango. Prossiga. Serra Tango tá no ataque 5. Dá pra bosta. Autorizado, chama pro táxi. Solicita de via direito para evitar formações. 3858, direito autorizado. Obrigado. Após de voo Cogbo. Afirmativo, senhorita, Cogbo, 3250. 3250 informa que após Cogbo vai ter que manter proa norte para evitar formações. Sim, já tem depois. Solo 212, solo 56, liga à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, com 9212. Fala, boa noite, com 9212, Hebron. 212, meu táxi é de Alfa, enquanto antes, meu táxi é Juliette. Alfa, 3858, chama o C2 Recife na frequência da 3365, alternativa 34 decimal 5, informa o mesmo modo de desvio. 3858 com Recife 3365, 345, informará, obrigado, bom trabalho. Realmente bom voo. Obrigado, senhor. Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 9202. Com 889, chame Recife 1260. 260, boa noite. Boa noite. Final 6313, meu separador de OPEs, autorizado final ILS. Boa, 3258, voltando. Prossiga. Negativo contato, 3365, seria outro? Sente 1260, 1288. Você na 6313 copiou? Negativo. 2000 pés, autorizado a final ILS. 2000, autorizado, tá livre da restrição em Pelô? É livre. Controle 3258, estabilizando o localizador. 218, chame Torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Boa noite, 35218, fui alerta. 5218, altimetro na 012, autorizado pelo sistema 0, vento 080 graus, 07 nós. Mari, todos pistão 10352, 18, 10012. Tango, está autorizado o táxi, tem intenção no 7, reporte para ingresso. Beleza, 370, aguarde instante. Já escuta. Serra Tango ali, mantém a porta pronta, cabeceiro no 7. Livre, a linha você vai reportar, pronto para decolagem, não segue no Serra Tango. Livre, Serra Tango, está distante. Fortaleza 370, pronto? Pronto, você. Fortaleza 370 autorizado, VPZ 19, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. 1208, controle, 5154, transponda. É, afirmativo, aprovado conforme a Fortaleza, VPZ 19. A subida é bom, então pronto, quando ele sair da 1208, o transponder? 5154. 5154, obrigado. Regimento correto, pode pronto para o estacionamento. Pode estar lá. Serra Tango, já se encontra pronto? Gente, fica atento a estrela do turbulência do TTR da TIP que pousou no 10, está autorizado a decolagem de imediato, vento 090 graus, 092. Boa noite, a Xanamia 313. 6313, ajuste no 012. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. 5218, solo 04, liga direita, chama solo 121, décima 9. Direita 119, grato. Solo 5218, livrando a escura. 5218, taxa de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 5218. Solo, passarelo 2224, boa noite para a Juazeiro, para repetitivo. Porto Pisto 10, Oxanã, 63. Oxanã, Tango, declara 05, chama controle 120, décima 8. 1208, boa. Controle, Salvador, Papatango e Serra Tango. Disque Serra, pelo contato radar, suba 180, vou direto Árvore, aguardando o destino. 180, direto Árvore, aguardando o destino, Disque Serra, pelo. 29272. Poderia confirmar o horário da EOBT, o 9272? Afirmativo, 20 horas. O vento está muito baixo a transmissão. Fecha agora, estamos, nós não temos o seu plano no momento, 9272. Ok, vou verificar aqui, não pode. Voltar para a Juliette, o 35-29. 35-29, vem passando a Juliette, pátio 3, posição 04, atende para os sinalizadores. Juliette, pátio 3, 04, graças. A 9272, na escuta? Prontida. Poderia confirmar o destino? Galhão, Rio de Janeiro, Galhão. A gente vai entrar em contato com o centro, ver se eu possui o plano, agora um instante. É 313, Gilfão 07, Livre Direita, chama só 121, não tem decimal 9. 219. Taxi 3, confirme é OBT 2300. Confirmo, é os 2300 no Lúcio. Estamos jogando contato com o centro agora, instante. Ok, na escuta, Brasil. Autoria 2224, Juazeiro, 190, pronto. Prossiga. Salvador Juazeiro, 190, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, Aracaju, após VCT, Paulo Afonso, após conforme rota. Decola da 10, 1208, controle, 5160, transponder. Então, autorizado 190, pista 10, curva pela esquerda, Cuca, Aracaju, Paulo Afonso e rota. 1208, 5160. Desejo estar o procedimento correto e responde plano para posicionamento. Vai chamar. 313 vai ingressar na Juliette, portão 04. Juliette 04, 6313. O 9604 está no 2 para o posto de estacionamento. 02 vai com a equipe de solo após a aeronave da Avianca parquear no 04 à sua esquerda, está livre para o SPEC após táxi. Após o parqueamento da Avianca no 4, está livre para o SPEC, vai aparcar táxi no 9604. Tango, Uísque Serra Tango, direto destino. Direto destino, Uísque Serra Tango, grato. Galeão 360, nível, veio peso Luno 6, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, da Helder da Bride, 1208, controle, 5163, transponder. O peso 1 no meio, em Bride vai interceptar o peso 1 no meio após seguir conforme rota. Correto, resposta para o processamento. Na verdade, o senhor vai interceptar o peso 1 no 6. Da El, Leda e Bride vai interceptar o 1 no 6. Não vai passar pelo 1 no 0. Apenas aqui no meu plano, que eu recebi, eu tenho o peso 1 no 0. Então eu vou ter que deixar aqui com a empresa. Sim, sim, mas o senhor não vai passar pelo 1-0. Vai receptar direto ou no main bridge. Aqui também recebemos com 1-0, só que o senhor não vai passar por essa aerovia. Ah, tá ok, então, obrigado. Gol 1604, pronto, táxi 156, 156 a bordo, 329 de autonomia, alternativa descida. Gol 1604, autorizado táxi via Indy Alpha, no ponto de espera do 1-0, Chime Torre, 1-8, decimal 95, QNH 1-0, 1-2, boa viagem. Índia Alpha 1895, gol 1604. Salvador, é o Felipe 5216, está ciente da Charlie, possível coordenação do 1-0 Aracajó. Estamos pré-autorizados, 190, aceito. Confirma, não copiou o 5216. 190, temos pré-autorizado, aceito. Aceita 90, Felipe 5216. A gente vai guardar o instante para cópia, o Felipe. Salvador, passarei do 2224, posição 2 do Parte 3 da pushback, acionamento. Está livre no Parte 3, repostar. Vamos repostar. 1604, linha de call, opção 0, vento 080 graus, 07 noite. A linha cola com 1604, cata. Controle Salvador, Terra Tango. 2 do meio, Aracaju, 190 nível. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jama, após direto Aracaju, 1208. No controle, 5152, responde. 260-288, Terra Tango. Correto, resposta pronto para posicionamento. Agora é o 972 para o Cica? Conforme a autorização, só apenas confirmando a Otergon na zero, é posição Carla, o NEC, poder confirmar. Aqui só consta um Upper 1-0 após bridge, Upper 1-6, sendo que o senhor não vai interceptar Upper 1-0. Em bridge vai pegar Upper 1-6 após Panin e após conforme a rota do plano. Tá, então a rota do plano é Upper 1-0 até Smart. Então não é com a rota do plano, só tem que ser essa situação. A roda que o senhor consta é qual? Upper 1-0, bridge e Upper 1-6? Upper 1-6 vai até a posição bridge. Após a posição bridge, a gente vai para Upper 1-0, posição Carla, Monet, Soprat, Inícias, Márcio e Bucos, e aí prossegue pro grupo, conforme roda. Não, não. É, no caso seria da Elga da bridge em bridge, Upper 1-6, não Upper 1-0. É Upper 1-6 em bridge e após conforme rota. Você pode mudar a posição, então, se nós vamos subir na Upper 1-6, até que posição nós temos nessa aerovia, porque ela vai direito em direção a confronto Upper 1-6, nosso destino é Galeão. A roda que eu tenho aqui consta, Upper 1-0, bridge, Upper 1-6, após Panin, Papá, Alfa, November, Índia, Mike, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após DCT Poços e após conforme a rota. É, essa rota ela está bem diferente da rota que nós temos aqui. Eu vou fazer contato com a empresa. Sim, sim, então entre em contato conosco. Foi essa rota que o centro passou pra gente. Ok, então, obrigado. Para o táxi, o passarei do 224, o POB de 64, 7 horas, alterna Fortaleza. Passarei 2224, autorizado o táxi via parte principal e Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1012, no Boa Viagem. Obrigado, eu sou Matheus da Cruz. Estabilizando o localizador aqui, o 9890. 1-1-0, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, chama. Salvador, de gol 1-6-0-4, passando 2000, curvando pela esquerda na mão. 6-0-4, contato radar, subol 370, sai da mão. Mão 370, 6-0. 0-0, 100-0, 70 graus, 072. Livre pouso. Para Salvador, muito boa noite, é voo 4298, chuva 250 para 150, desvios por mais 30 milhas aproximadamente. 4298, acione identificação, prossegue nos desvios, desça até o nível 050. 050, azul 4298. Torre Salvador, muito boa noite, passando 2224, se aproxima do ponto de espera pronto. Passando 2224, mantém ponto de espera no zero. Vai bater. Controle 4-1-2-1, facilidade de voar, vou na fase de vivo. Reporte ao término dos desvios, o azul 4298. É, aqui vai estender mais ou menos através de táxi. Gente, reporte ao término. Rio 5972, acione identificação autorizada a tirar da bomba, que desce para 4.000 pés, que é legal no 0.2. Autorizada a bomba, 4.000, 1.0, 1.2, 5972. 19272, me escuta? Me escuta. E ficamos com o centro e o mesmo repassou a rota. Será Ampers 1-0, SMAP, DCT Lúbito, DCT Bravo, Bravo Charlie, DCT Toquim, Ampers 1-6, após conforme rota. Ok, não, agora está saindo da rota conforme rota. 1-0 até SMAP. Obrigado. Permanece no 360, algum tanto? Sim, ativo. Mantenha o 360, com primeira curva direita, da Elia da Bridge a saída. Da Elia da Bridge, obrigado. Modifica o transponder para 5-1-64. Vamos 9-8-1-0, salvo 2-5, livre direita, chama salvo 1-2-1, deixa 1-9. 3224, sou autorizado decolagem pistão 0, vento 060 graus, 0 menos. Positivo, autorizado. Duna 2, tem condições de aprovar a Duna? Afirma. Duna 2, meu pé, se negar no 0 no 3, autorizada a final ILS. 3, a prova de Duna, te reporta estabilizada, então, 4, 2, 9, 8. Controle, eu vou no 604, eu te desvio pela direita, se puder, vou na proa de Proc. 204, livre de desvios, aguarde pra ti. Tá desviando, aí tá com curva pro 10, aguardando pro ti. E o 5972 reduz a 2309. Reduzindo 2309, fica lá, perfeito. Salvador, eu vou 9287. Controle Salvador, com dia boa noite, 2224, já passarei do prefeito da PUCA. 2224, boa noite, contato radar, sua para nível 90. Se tiver condições, está autorizada a sair da Momo. Positivo, curva para a esquerda, para de Momo e frote a paz. Bastante positivo. E obrigado. Como Salvador, vou 9272, para a PUCA de acampamento. Estamos trocando para Momo aqui, sem problema, senhora. Sim. 9287, pode copiar. 9287. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Pesulu 16. Após voo Panin e após conforme rota. Controle Salvador, pele 120, decimal 8. Transponder 5163. 360 Guarulhos, Guarulhos, no 0, curva esquerda. Já tá eu, Leia da Brite, Perzula no 6, é Panin, 208, controle 563, transponder gol 9287. 9287, contagiamento correto, chama pronto, acionamento de táxi. Chama lá quando pronto, gol 9287. Corredor, 3555, até 40, 555-115 está em contato radar para Soconde. Reporte liderado de descida, proa de bolsa. Controle 2224. Prossiga. Possibilidade Juazeiro. Aguarde, mantenha ainda a bomba. Aguarde, guarda. Controle Salvador 2224, precisa de desvio à esquerda para 284 por 5 milhas. Está livre. Graças. Passarela 2224, informo o tráfego 1 hora 7 milhas rumo sudoeste, cruzando 060 em descida, Mangue 727-200. Ok, grato a informação, está quase cruzando em nível, dentro de casa. 5972, informo o tráfego 9 horas 7 milhas rumo oeste, cruzando 060 em ascensão, Alfa Tango 72. Precisão de orientação e identificação prossegue desvio, detonível nível 050. 050, prossiga nível 050, reporta na para o localizador, curva esquerda para 160, deixa para 2.000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 160, deixa para 2.000, informar estabilizado, 5972. Do 4235, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bom, desce para 4.000 pés, e negar 10 no 3. Afirmo. Livre, gente. Predimomo, passando 2224. 3224, Momo, Cogbo, após Cogbo, direto do Chico, Juazeiro. Estabilizado, na favela 0, tá? 4298, chame Torre, 1895. 1900, tá lá. Controle o 2224 de volta. Precisa. Poderia confirmar Cogbo. Ok, Cogbo, obrigado. O 3. Repouso, 4.0. Altana, Recife, próprio estado. Eu não meço, autorizado o táxi, parte 1, não táxi foi Índia, funciona no 0, chama torre, 1895, o ajuste de altímetro, 1-0, 1-3, bom voo. Pátio 3, 1, Índia, fundo disparando no 0895, 1-0, 1-3, no ajuste, 35, 2 no meio. Guarda. Guarda. Sim. Meia 313 Guarulhos, informação em curso. É a Charlie, stand copy. Aguardo, tem que tratar. Rio 5972, chame Torre 1895. 1895, estabilizado no momento, 5972. 4 horas, alterna Campinas. Então, 1895, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Afirmativo, 1954 é o POB. 4 POB, autorização é via fax, você pode de espera 1995, boa noite, 972. Gente, grato, bom voo. Gol 9287, colando com a equipe de solos, no ponto para o táxi. Autorizado, espera para o táxi, gol 9287. Genema 313, ponto cópia. Siga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola no zero, curva à direita, saída da El, transição lenta após voo a Bridge, onde intercepta após voo 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. Controle Salvador, apere 120, décimo 8, transponder sonado 05165. Aprovado São Paulo Guarulhos, nível 360. Decola da pista no zero com curva direita. Dael Leda Trivia, após Hotel Zulu, 16. Bravo Hotel Zulu, Trivi. E prosseguindo aqui para Fox, 120, decimal 8. E o transponder 5165. 6313, contagiamento está correto. Chama pronto, pushback, treinamento. Vamos chamar pronto na posição número 4. Com 972, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento 070 graus com 8 nós, altímetro no zero no 3. Livre pouso, trem baixo checado, 10 no 3, 5972. Qual é o ideal para Juazeiro?